faltavam só 5 minutos para terminar o jogo. E o adversário fazia uma tremenda pressão. Sofria como um louco com rádio colado ao pé do ouvido. Mas a nossa defesa é segura, é mesma de seleção. Meu time bem armado, tranquilo, era final, era uma decisão. Até que o juiz apitou, falta pra seleção. Grafite preparava o seu chute fatal, na barreira a confusão é geral. Atenção, preparou, correu e chutou. É gol, que felicidade. É gol, meu time é a alegria da cidade. É gol, que felicidade. É gol, meu time é a alegria da cidade. Só 5 minutos para terminar o jogo. E o adversário fazia uma tremenda pressão. Sofria como um louco com rádio colado ao pé do ouvido. Mas a nossa defesa é segura, é mesma de seleção. Meu time bem armado, tranquilo, era final, era uma decisão. Até que o juiz apitou, falta pra seleção. Grafite preparava o seu chute fatal, na barreira a confusão é geral. Atenção, preparou, correu e chutou.